Les comes et beves seront bien évidemment des éléments incontournables pour la réussite de cette fête traditionnelle portugaise. Plusieurs restaurateurs seront présents pour vous proposer une large variété de spécialités culinaires. Alors, venez nous rejoindre pour vous restaurer dès le samedi soir et le dimanche toute la journée. C'est de tradition et Radio Arc-en-Ciel ne brisera pas cette tradition. Fin des festivités vers 19h avec l'intervention douche-bombe aux amis de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Bom dia a todas e a todos, bem-vindos ao programa aqui desta segunda-feira de música. Aqui eu sou o Resumir da Silva, estou aqui até às 12 com vocês todos aqui no lugar do Lionel, porque o Lionel está de férias e então eu dei aqui uma ajuda. Estou por aqui a oferecer-vos muita música e até ao meio-dia, como sempre, no lugar do Lionel, porque está de férias, pronto, é assim. E a gente ajuda-se uns aos outros e então estou aqui para oferecer, como disse, muita música aí até ao meio-dia. Vamos já começar aqui com a Adelaide Ferreira. Adelaide Ferreira que nos vai interpretar Eu Sei, Eu Penso em Ti, Eu Sei, assim é que é o título deste bonito tema da Adelaide Ferreira, e depois vamos ter já aí muita música como sempre. Vamos lá então ouvir esta bonita música aqui da Adelaide Ferreira e depois vem já aí o Leandro também e muita música até o meio-dia, a Ana Malhoa, o André Sardé, todos os anjos e o Calema e muita música que tenho aqui para vos oferecer. Então vamos lá, hoje temos na segunda-feira, 1º de julho. Perdão, quem está aí por casa, muito bom dia a todos e a todas. Quem está a trabalhar também, um ótimo dia de trabalho. Ou para quem está de férias também, boas férias a todos vós. Vamos lá então começar esta bonita música aqui. Começar o programa com esta bonita música aqui da Adelaide Ferreira. Até já. Meu

ao afastaste de mim, não sabes fingir. Olha-me e não me evites mais, porque tanta vergonha. Quando eu sou, que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que brotou e mudou. Mudou a minha vida, vida, vida. Mudaste a minha vida. Certo ou não, até que te vi e de repente assim bela tu vieste, então foi quando tu me deste a mão e eu percebi que no meu jardim há uma flor que igual eu nunca via. E quando a vi, foi quando eu soube que nasceu para ser minha. E seja como for, tu serás sempre essa flor que ficar com André Sardé. E quando eu te falei em amor, depois vem já os Anjos também, e o Calema, e o Anselmo Ralph, e muita música até o meio-dia. Até já, muito bom dia. Eu senti que encontrara a outra metade de mim. Tive medo de acordar como se vivesse um sonho. Não pensei em realizar. E a força do desejo faz-me chegar perto de ti. Quando eu te falei em amor, tu sorriste para mim e o mundo ficou bem melhor. Quando eu te são do livro da memória do que eu sinto por ti. E tudo o que tu me dás é parte da história que eu ainda não vivi. E a força do desejo faz-me chegar perto de ti. Quando eu te falei em amor, tu sorriste para mim, o mundo ficou bem melhor. Quando eu te falei em amor, cá. Mostrar que tenho tanto pra te dar. Se fosse fácil, eu jogava fora as chaves do meu coração. Anjo Carema com Frágil, bonito tema também aqui. E agora vamos ficar com o Anselmo Ralph com o tema Vais-me Perder. Depois logo a seguir vai vir a Bárbara Bandeira, já a seguir, e também o Lito Campos com Fala-me de Ti. Muito bom dia. Bato na minha camisa, é para todo dia. E ela mesmo vendo já não se estressa, já não reclama. E no meu telefone ela já não vasculha. E essas minhas amigas oferecidas já não desliga. E eu sei bem que quando uma mulher já não reclama porque já deu, quando a mulher já não se importa porque ardeu, aquele amor morreu e o seu coração já não é meu. Não. E ela fica só a ver, a ver, a ver. Ela fica só a ver, a ver.

Barba Bandeira com Isso e Eu, bonito tema aqui da Barba. E agora vamos ficar com o Brito Campos, Fala-me de Ti. Logo a seguir vais ouvir o Beto também, já com as memórias esquecidas. Muito bom dia. 9 horas e 38 minutos. Sinto-me eu veto aqui com as memórias esquecidas e agora vamos encontrar o amor com as bambocas. E depois vem o Carlos Mendes com a Amélia dos Olhos Doces. Muito bom dia. São 9 horas e 46 minutos. Se ao menos tivesses direito a viver. Cabelos

externa amargura, o silêncio murmura uma história de amor.

Rest, cantou Tony Carreira para a nossa ouvinte Manuela. E agora vamos ficar com o Zé Praia aqui com Quem Diria. Muito bom dia, até já. Praia com Quem Diria. E agora vamos ficar com, aqui com a Marisa, já a seguir com O Melhor de Mim, e depois vamos ter já também aqui o Tony Carreira e a Carla Blondi, que vai estar connosco no domingo, que vem já, e já estamos aí mesmo à beira do dia da festa, é já sábado e domingo que vem, então venham até lá também, porque vamos ter grandes artistas e vamos daqui a pouco, como disse, depois da Marisa e do Tony Carreira, vamos ter a Carla Blondicon. Já é de manhã, uma música muito, muito mexida aqui, que vai estar connosco, como disse, no domingo, no Parque de Rignol, em Florilisovai. Vamos lá então, Marisa, melhor de mim. Ao som de uma guitarra, escrevi o meu destino. Eu não tinha mais nada que o sonho de menino. O sonho era pequeno, mas tão grande para mim. Mas Deus ouviu e deu-me a vida que eu escolhi. Sou um cantor de sonhos, a vida quis assim. E hoje o mesmo de sempre está aqui, com a mesma paixão. Agradeço tudo que por mim já passou, do eterno vagabundo ao homem que hoje sou. Das emoções vividas, mesmo as desilusões, são tudo que me inspira nas canções. Tony Carreira, era para ser a Marisa, e agora sim vamos ter a Marisa com O Melhor de Mim. Numa gota amor também. Vamos aqui ficar com a Cláudia Blondi, que vai estar connosco domingo, dia 7, e vamos ouvir Já é de Manhã, e logo a seguir vai vir o Nininho Vaz Maia com A Saudade. Até já! Convida-me para sair. Eu digo que aceito.

Sei que estás feliz, que tem por título este bonito tema, que é a saudade do Ninho Vaz Maia. E agora vamos ficar com o Cristo Ribeiro, já a seguir com Ai Quem Me Dera. E depois vem Dança, Dança Comigo, com a Daniela Henriques, que vai estar connosco nas festas dos Santos Populares, já neste fim de semana, que é dia 6 e 7 de julho. Vamos lá então. Dança Comigo, cantou a Daniela Henriques, que vai estar connosco já este fim de semana, e agora vamos ficar também com o Gabi Fernandes, também vai estar connosco. O Tempo Passa, logo a seguir vamos ter os Maravilhas, também que vão estar connosco, e o Reizinho do Acordeão, com a modinha deste malhão, o tema deste bonito música, que vai estar connosco também na festa de São João. Até já! Cantou o Gabi Fernandes, e agora vamos ficar com os Maravilhas, que vão estar connosco também com a Mãozinha. Até já! os teus filhos de amor, a nossa mãezinha. Tipo, se ele é bom sonir, que as posso ter, só me fiz sofrer. Que as posso ter, só me fiz sorrir, só me console quando estou sozinho. Já não vivemos juntos, me que este é mamãezinha. Eu n'irei jamais mes origines, une si belle langue, si beau pays. Obrigado, mãe, obrigado, pai, por vous, je suis même prêt à souffrir. Mãezinha, cantaram as maravilhas e agora vamos ficar já aqui com o Ruizinho do acordeão e a modinha deste malhão. Então vamos lá. Este malhão é o do Ruizinho e a festa vai começar. Povo português, bebe um copinho de vinho, como churicinho, é lindo este freguês. E para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar a modinha portuguesa no acordeão, só a quem a vai tocar. Bate na palma da mão, é dia de festa e é animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. É dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. Lindo! Este malhão é atrevido, acorda bem cedinho com o faro de mulher. Ri-se e grita bem alto, pede ajuda ao santo para fazer o que ela quer. Para comemorar o lindo malhão, hoje quer dançar a modinha portuguesa no acordeão, só a guinha vai tocar. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. Venha para a festa. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. Bate na palma da mão, vem dançar comigo a modinha do malhão. Bate na palma da mão, é dia de festa e animação. A modinha do malhão aqui com o Ruizinho de acordeão, que vai estar connosco nas festas populares já este fim de semana que vem, dia 6 e dia 7. Então venham até lá todos e venham ter connosco para festejar esta festa de São João, como sempre, as festas populares no Parque de Rainha Flor Elizabeth. Lá estaremos à vossa espera com estes artistas todos que passei agora, que vão estar todos connosco, o Ruizinho, os Maravilhas, Clara, a Carla Blondi, Teresa também, Teresa Carvalho, muitas músicas, a Daniela Henriques também, que já passei aqui há pouco, e todos estes artistas vão estar lá neste fim de semana connosco. Então venham até lá

fin des festivités vers 19h avec l'intervention d'Ouche-Bombe aux Amigos de Portugal. Deux jours de fête, de convivialité, de bonne humeur, dans un cadre verdoyant. En bref, si vous souhaitez vous amuser, faire la fête, danser entre amis, en famille, la fête incontournable de l'agglomération orléanaise se déroulera le samedi 6 et le dimanche 7 juillet au parc de Nirol à Fleury-les-Aubrais. Et on compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. E depois desta pequena página publicitária, estamos com 6 minutos para lá das 11. E então, venham até ao Parque de Nirol, sábado e domingo, 6 e 7 de julho, este fim de semana que vem já aí, que temos lá muita festa e muitos cantores e artistas que vão estar connosco estes dois dias. E agora vamos continuar com mais música, vamos já ficar aqui com a Fafá de Belém, logo a seguir vai vir o Vítor Fernandes também, duas músicas brasileiras, como já vou ir aqui já para todos os nossos ouvintes brasileiros também, que estão na nossa companhia. A todos, muito obrigado pela companhia e então vamos lá ouvir estas duas bonitas músicas, depois eu volto já a seguir. Até já! Foi um tiro a queima-roupa, foi o pano que gastou,

Foi Eu e Tu e a Lua com o Zé Amaro, que je dedicasse à nossa auditrice Françoise, que é de Côté de Saron. E agora vamos ficar com os Irmãos de Verdade, com a Olinda, e logo a seguir vem Amarante, o Marante, com a Transmontana, e esta vai ser para a nossa ouvinte também, ali do Sudoeste, que está na nossa companhia todos os dias também. Muito bom dia! Soleil, plein les oreilles. Plein les oreilles. antes o norte por conhecer, e naqueles montes maravilhas eu fui ver. O amor conheci, a mulher com quem sonhei, com ela vivi, e acho que não esquecerei. Oh, lá, lá, olha a transmontana. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Oh, lá, lá, linda transmontana. Oh, lá, lá, aqui é meu coração. Amor, vou partir, prometo que vou voltar ao norte, vou vir para não mais sair, e contigo vou casar. Oh, lá, lá, olha a transmontana. Oh, lá, lá, mulher minha paixão. Transmontana com Marante, para o nosso ouvinte de Sudoeste. E agora vamos ficar com o Albon e a Romina Power com o Torneiro. E depois vem os Chutes Patapés com Ai Se Ele Cai, O Meu Coração Vai-se Partir. E pois é, assim, esta bonita música também dos Chutes. Até já! Yeah. partito è cominciata per me la solitudine. Intorno a me c'è il ricordo dei giorni belli, il nostro amore. La rosa che mi ha lasciato si è ormai seccata ed io la tengo in un libro che non finisco mai di leggere. Ricominciare insieme, ti voglio tanto bene. Il tempo vola, aspettami, tornerò. Pensami sempre, sai, e il tempo passerà. Vai-se partir, meu coração, cantou Chutes e Pontapés. E agora vamos ficar com o Carlos do Carmo e a Gaivota, bonito fado também, bonito tema. E depois vem já aí a Cristina Vesselar com o Fado do Papel. Até já. A Gaivota viesse, trazer-me o céu de Lisboa no desenho que fizesse. Esse céu, o teu olhar, é uma asa que não voa, esmorece e cai no mar. Que perfeito coração, no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, nessa mão onde cabia perfeito o meu coração. Sete mares santarinho, fosse quem sabe o primeiro a contar-me o que inventasse, se um olhar de novo brilho ao meu olhar se lançasse. Que para coração, no meu peito bateria. Meu amor, na tua mão, essa mão de cabia perfeito. As aves todas do céu me descem na despedida, o teu olhar derradeiro, esse olhar que era só teu, amor, que foste o primeiro. Que perfeito coração morreria no meu peito. Carlos Carmo aqui ao vivo com a Gaivota, e agora vamos ficar com o Fado de Papel com a Cristina Bacelar, e depois vem já aí o Denis Cruz também para dar um passeio a Portugal. Então até já. Thank you. mais alto do que nós. Foram olhares, foram beijos que deixamos ficar sós. Se a pergunta é sempre a mesma e é tudo mais o que se faz, até temos a resposta se um de nós olhar para trás. Fado branco é uma ideia com idade. Diz-me tu se há destino sem saudade. Fado branco é uma folha de papel. À distância, como a terra tem do céu. Fado branco, uma ideia com idade. Se há destino sem saudade. Fado branco é uma folha de papel. À distância, como a terra tem do céu. Capital, os filhos da nossa terra. essa perla dos Açores. Se eu pudesse ainda vivia um São Miguel a saudar de quem vive tão distante. As festas do Santo Cristo traz de volta o imigrante. As festas do Santo Cristo traz de volta o imigrante. Vou deixar aqui escrito na hora da despedida, foi o passeio mais bonito que eu desço na minha vida. Foi o passeio mais bonito que eu desço na minha vida. Foi o passeio mais bonito, foi o passeio a Portugal com o Denis Cruz. E agora vamos ficar com o Fernando Correia Mara, que baila para mim. Depois vem o Santana já. Fernando Santana com Vou Cavalgar. Até já. Yeah.

et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre les hommes. Je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'il en est temps, encore temps. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont vivants, vivants. Et d'entendre vos voix pour que ma vie s'éclaire dans une lumière qui m'accompagnera. Il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime tant qu'ils sont amigos ouvintes, vamos ficar por aqui hoje. Acabamos aqui com este bonito tema de Frederico François que tem por título A Tussa Con M. Não foi dizer Je T'aime, oui, oui, para todas as pessoas que a gente gosta, claro, e é mesmo assim. Então, quero desejar uma boa continuação desta segunda-feira, uma boa semana a todos e a todas, porque está aí na nossa companhia. Como lembrei aqui também, há mais atrás, estas músicas e estes cantores que vão estar connosco no dia 6 e 7 de julho, e que passo este fim de semana que vem aí já. Então venham até lá, venham participar desta grande festa que a gente vai organizar aqui estes dois dias, este fim de semana que vem já aí. Até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, e eu voltarei quinta-feira com mais músicas, mais fados, mais dedicatórias, tudo cá de bom, que sempre, como na nossa música, sempre todas as manhãs de quinta-feira, com o Portugal, Vozes de Portugal, assim é que é. E até lá, um grande abraço a todos, sejam felizes, boa continuação desta segunda-feira e uma boa semana a todos, se estão de férias ou se estão a trabalhar. E obrigado pela companhia a todos, de estarem aqui com a gente sempre. Todos os dias, também isso é para vós que estamos aqui, para vos oferecer estas bonitas músicas e estas músicas bem portuguesas. Até lá, um grande abraço, até uma próxima, até quinta-feira, se Deus quiser. Muito bom dia. São 11 da manhã no continente e na Madeira, 10 horas nos Açores. manhã de segunda-feira na Rádio que marca a atualidade a esta hora. Músico, cantor, compositor, um dos maiores nomes da música portuguesa, Fausto, morreu hoje aos 75 anos. Eleições francesas, o ministro francês das Finanças garante que vai fazer tudo o que for possível para evitar que a extrema-direita chegue à maioria absoluta no Parlamento. Recordo que na primeira volta, ontem, o partido de Marine Le Pen teve 33%. Portugal no bom caminho é o lema das jornadas parlamentares do PSD que arrancam esta tarde em Sintra para preparar o Estado da Nação, o debate do Estado da Nação. Estão 20 graus no Funchal e em Ponta Delgada, 21 no Porto e em Coimbra, 22 em Lisboa, 23 em Faro, edição das 11, com o jornalista Miguel Bastos. Morreu Fausto Bordal Dias, um dos nomes maiores da música portuguesa, autor de canções que misturam tradição e contemporaneidade e de discos fundamentais como o duplo álbum Por Este Rio Acima, que deu depois lugar a uma trilogia. Para o investigador musical José Carlos Calisto, a obra de Fausto reflete a história do país. O diretor de programas da Antena 1, Nuno Galpim, defende que Fausto ajudou a definir a identidade musical portuguesa. Fausto morreu hoje aos 75 anos. Morreu Ismael Kandaré, figura maior da literatura albanesa. O escritor e ensaísta foi uma voz incontornável contra a ditadura de Enver Hoxha. Faleceu hoje aos 88 anos, na sequência de um ataque cardíaco em Tirana, com uma obra traduzida em mais de 45 línguas e distinguido com alguns dos maiores prémios literários, o Man Booker, o Príncipe das Astúrias ou o Prémio Jerusalém. Kandaré foi nomeado várias vezes para o Prémio Nobel da Literatura. Ainda ao rescaldo das eleições francesas, o ministro francês das Finanças garante que tudo fará para evitar que a extrema-direita chegue à maioria absoluta no Parlamento. A primeira volta das eleições deu 33% dos votos ao partido, de Marine Le Pen, seguido da coligação de esquerda com 28%. A coligação de esquerda foi logo a seguir com 28%. O partido de Emmanuel Macron foi o grande derrotado, com apenas 20% dos votos, terminando no terceiro lugar. O ministro Bruno Le Maire assumiu o mau resultado. Esta manhã alertou para o risco real da extrema-direita se tornar dominante no Parlamento francês. O grande vencedor da noite eleitoral nesta primeira volta foi Jordan Bardella, da União Nacional, que pretende conquistar a maioria absoluta na segunda volta das eleições francesas. Portugal no bom caminho é o lema das jornadas parlamentares do PSD, que arrancam logo à tarde em Sintra. Os deputados sociais-democratas vão se juntar durante 2 dias para preparar o debate do Estado da Nação, marcado para o dia 17 de julho. No programa destas jornadas parlamentares estão previstas várias intervenções, Inês Ameixa, incluindo do próprio presidente do partido. Luís Montenegro é o único membro do governo que vai intervir nestas jornadas parlamentares. Está agendado para amanhã no encerramento. Mas as jornadas do PSD começam já hoje, vão decorrer num hotel em Sintra. Antes da abertura formal, os deputados vão dividir-se em 5 grupos para visitarem, por exemplo, a Associação Empresarial de Sintra ou o Centro de Bem-Estar Social de Queluz. Às 15h está marcada a abertura formal das jornadas, com direito a uma intervenção do líder da bancada parlamentar do PSD, Hugo Soares. Seguem-se depois painéis de discussão com oradores. O primeiro chama-se Cuidar e Respeitar e conta com a presença do coordenador do Plano